todos os dias, à meia-noite. Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Cultura Informa. Em São Paulo, uma hora. O índice de confiança do consumidor caiu neste mês para o menor nível desde novembro de 2005, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Em janeiro, o indicador ficou em 124,4 pontos, queda de 2% na comparação com dezembro. Em janeiro de 2008, estava em 142,81 pontos. Apesar do recuo, o resultado ainda reflete otimismo, uma vez que o indicador ficou acima de 100, a marca do equilíbrio. 12 palestinos da mesma família, aparentemente todos civis, morreram hoje em um bombardeio israelense na cidade de Gaza. Além disso, uma mulher morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas quando o projétil de um tanque atingiu uma casa no campo de refugiados no norte da faixa de Gaza. Essas mortes aumentam para 36 o número de vítimas fatais de hoje. Ontem, um dos bombardeios israelenses matou 3 jovens da mesma família que haviam se refugiado numa escola da ONU. Mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,74%. O dólar comercial é negociado a R$ 2,20 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 2,40 e o turismo a R$ 2,34. O euro vale R$ 2,94 e as cadernetas de poupança rendem 0,59%. Tempo em São Paulo, céu nublado com períodos de abertura de sol. A temperatura é de 24 graus aqui na Água Branca. Mais informações em uma hora e o noticiário completo logo mais às 7 da noite no Atenção Brasil. Cultura informou. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta. Delicatessen. Boa tarde. A seleção de hoje tem início com uma obra que o francês Jean-Ferry Rebel escreveu em homenagem ao seu professor, o também compositor Jean-Baptiste Lully. Vamos ouvir Le Tombeau de Monsieur de Lully, interpretação da orquestra Les Musiciens du Louvre, sob a direção de Marc Minkowski. Thank you. Ouvimos Le Tombeau de Messier de Lully, de Jean-Ferry Rebel, abrindo o programa de hoje. Interpretação da orquestra Les Musiciens du Louvre, sob a direção de Marc Minkowski. Seguimos o Delicatessen com uma obra de outro compositor parisiense, Jacques Ibert. Vamos ouvir 5 peças para oboé, clarineta e fagote. São elas Allegro Vivo, Andantino, Allegro Assai, Andante e Allegro Quasi Marziale. Thank you. de Jacques Ber, ouvimos 5 peças para oboé, clarineta e fagote. Interpretação de Pauline Ostendick ao oboé, Hans Kobers à clarineta e Peter Gasterland ao fagote. E agora vamos ouvir a pianista Sonia Rubinsky interpretando uma obra de Domenico Scarlatti, Sonata em Fá Menor, K481. Vale ressaltar que o índice K deve-se ao americano Ralph Kirkpatrick, que não só catalogou as sonatas de Scarlatti, como também escreveu uma biografia do compositor italiano. com Sônia Rubinsky ao piano. Acabamos de ouvir a sonata em Fá menor, K481, de Domenico Scarlatti. Antes de encerrar o programa de hoje, destacamos a sonata para violino e piano em Fá maior, Opus 57, de Dvorak. São três movimentos: Allegro ma non troppo, Poco sostenuto e Allegro molto. A interpretação é de Gil Charan ao violino e de sua irmã mais nova, Orly Charan, ao piano. De Dvorak, ouvimos sonata para violino e piano em Fá maior,